encontrar um lar cristão que não tenham desviado. Infelizmente, muitos pais estão sofrendo, vendo seus filhos se atirando ao pecado. Quase ninguém pode dizer hoje em dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. São bem felizes quem profere tais palavras. Feliz é o lar que tem Jesus, pois tem amor. Oh, quantas lágrimas têm sido derramadas, molhando as faces de muitas servas de Deus. São mães que choram por seus filhos desviados, mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu. Tanto carinho que é dado para um filho, na esperança desse filho se salvar. E vai crescendo animado na igreja, em pouco tempo já começa a se esfriar. As atrações que o mundo oferece parecem ser mais importantes que Jesus. E iludido, é levado para o mundo, prefere as trevas que viver na santa luz. Oh, quantas lágrimas têm sido derramadas, olhando as faces de muitas servas de Deus. São mães que choram por seus filhos desviados, mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu. Meu jovem que se encontra desviado, volte depressa ao lugar de onde saiu. Toda a igreja lhe espera ansiosa. Jesus levanta todo aquele que caiu. Eu sei que às vezes a saudade lhe aperta, mas o inimigo não lhe deixa regressar. Clame o sangue de Jesus e vem correndo, todos ansiosos lhe queremos abraçar. Oh, quantas lágrimas têm sido derramadas, molhando as faces de muitas servas de Deus. São mães que choram por seus filhos desviados, mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu.